Jeremiah. Quem é que se esconde de quem corre atrás, correndo atrás de quem não quer? Pois é, tem gente que é bem assim, mas a gente também é. É ou não é? Opa, já foi, mas esse foi, ficou pra trás, comeu poeira do nosso amor. E aí minha sombra resolveu grudar na sua e nunca mais soltou. E a gente acertou quando sem querer errou com todo mundo. E a gente acertou, só da nós daqui pra frente tamo junto. E a gente acertou quando sem querer errou com todo mundo. E a gente acertou, só da nós daqui pra frente tamo junto. Fala, Jeremiah. Essa moda dói demais, parceiro. Tá doido, meu. Assim. E já foi, mas esse foi, ficou pra trás, comeu poeira do nosso amor. E aí minha sombra resolveu grudar na sua e nunca mais soltou. E aí? E a gente acertou quando sem querer errou com todo mundo. E a gente acertou, só da nós daqui pra frente tamo junto. E a gente acertou quando sem querer errou com todo mundo. E a gente acertou, só da nós daqui pra frente tamo junto. Isso aí, Cris Mar, pra fazer você chorar.